17, o vento 190 graus, 09 nós. Livre pouso, Guardião 03, reportará no solo controlado. Devido à convenção da ONU no Centro de Convenções de Salvador, Centro de Convenções de Salvador. É, o senhor vai prosseguir via litoral ou vai pelo corredor Bonfim? Via litoral, deixando o corredor Axé à sua esquerda, cruzando através do Parque Pituaçu. Então, antes da Taxi Alfa. Vai livrar a esquerda, mantém a cidade com 200, chama o solo. 1219. Voo 1983, autorizado alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter pista 28, voo 1983. Alfa, é, sobe para, tem como a gente manter 1500, pai? Não, sobe para 0152, 1500 pés, estou seguindo pelo litoral, litoral Alfa Alfa. Autorizado acionamento, reporte para o táxi, o Papatango Golf, Kilo Oscar. Voo 983. Autorizado decolar, pista 28, vento 200 graus, 09 nós. Ele decolar, pista 28, voo 983. O Guardião 03, no solo aos 49. Informe o pátio que prossegue. Autorizado backtrack, reporte pista livre. O Vitor Alfa Alfa tem condições de bater de visual na Pro 130? 130 tem bater visual. Tive na Pro 130 em condições visuais, Vitor Alfa Alfa. Alfa. Tem condições de bater por 2 minutos, né? Positivo. Salvador, muito bom dia, gol 1983. Gol 983 na gole, sobe para o 400, gol 983. Gole para o 400, gol 1983. Aqui é com o Delta, controle. Já escuta, prossiga. Curva na direita para evitar era restrita, se possível, curva na direita agora. Ok, mas é com o Delta, curva na direita, evitando a área restrita. Vitor Alfa Alfa, descer para mil, senhor. Mil pés para manter-se em condições visuais, Vitor Alfa Alfa. Confirme. Mantenha-se em condições visuais, necessário mil pés, Vitor Alfa Alfa. Alfa. controle Salvador, é o Gol 765, assistente de informação terra. 765, a sua identificação, na chegada a Cari, desce, mantenha 040. Cari 040, solicita efetuar o procedimento RNA 28, se possível, a proa do Serra Vitor 362. Positivo, Serra Vitor 362, 040, Gol 765. Gente. Mike Eco Delta. Acuse através da situação. Controle parecido do Mike Eco Delta. Positivo, Mike Eco Delta, chame torre, 118 decimal 3. Torre 118 decimal 3, Delta. Torre Salvador, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, Torre Salvador, prossiga. Tá na vertical do farol de Tapuã, solicito as informações para pouso. Sente, papapá, Mike Eco Delta, autorizado circuito de tráfego pela direita, reporte tirando base pela direita, o papapá, Mike Eco Delta. Ok, o Mike Eco Delta, autorizado o tráfego pela direita para 107, camarada girando base para o final. Papapá, Mike Eco Delta, tem condições de efetuar base curta pela direita? Positivo, efetuar base curta pela direita para 107. Sente, agora tem o tráfego à vista, autorizado final vista 107, o vento 210 graus, 07 nós, ajuste 10-15. Ciente, chamará na final, bastante travado. Controle, é o Victor Alfa. Liga. Mais um minuto para o câmera de Itapuã, completamente visual. Torre, 118 decimal 3, Vitor Alfa. Alfa, agradece, ó. Controle 1765, confirmando a pista em Salvador, está operando em toda a extensão, senhor? Firmo. Obrigado. Tráfego pela direita, reporte. Aguarde para girar a base. Pela direita, o Papatango, Vitor Alfa. Confirme, senhor, pista 107, Vitor Alfa. Afirmo. Autorizado o cruzamento da final da 1-0. Autorizado. O seu circuito será pela direita e gira e aguarde para girar a base pela direita. Pela direita. O Victor Paul. O Mike Eco Delta está na base para a final, vai estar travado. Papapá, Mike Eco Delta, pouso autorizado, pista 1-7, vento 210 graus, 09 nós. Autorizado, mais Eco Delta, está na final. Torre, Golf Kilo Oscar para o táxi. Papatango, Golf Kilo Oscar, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista 1-7. Para ingresso 1-7, ó. Papatango, Vitor Alfa Alfa, atente a tráfego na curta final pista 17, um helicóptero, um Sikorsky 76. Vento Alfa. Mais Eco Delta vai sair na logo de intersecção aqui para desligar o tráfego. Confirme o papapá Mike Eco Delta. Considere o solo aos 56 ao livrar a pista 17, frequência livre. A base, o Victor Alfa. Sente, o Papatango Vitor Alfa Alfa, reporte na final, pista 17. Cheque o trem de pouso, o vento 210 graus, 08 nós. Trem bastante travado, Victor Alfa Alfa. Visual com um helicóptero na pista 17. Visual, Alfa Alfa. Alfa está pronto para ingresso no foco. Papa Tango, Vitor Alfa, Alfa, avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 210 graus, 079, cheque o trem. Trem embaixado travado. Mike Eco Juliette, a sua identificação na chegada a Karen, acuse para a descida, Mike Eco Juliette. Salvador, gol 1983. Gol 1983, por gentileza, Recife 133, melhor, 1288 ou 3325. 1288 ou 3325, bom dia, senhor. Bom dia. Tango Golf Kilo Oscar, visual com aeronave 1 CA34 fazendo backtrack na pista no 7. Tem Matheus. Autorizado táxi, via pista no 7, seguirá o mesmo, reporte alinhado e pronto. Eu segui o Alfa, eu passaria alinhado e pronto no 7, Golf Kilo Oscar. 765 está autorizado, início do procedimento terminado. Autorizado, após ser a Vitor 362, acusa ser a Vitor 363, gol no 765. Gente, gol 765, reportaremos. Aguarde para a decolagem. Papapá Mike Eco Delta. Papapá Golf Kilo Oscar. Autorizado decolar, pista no 7, vento 200 graus, 1 nós. Iniciando, Golf Kilo Oscar. Papapá Mike Eco Delta, por gentileza, transponda em stand-by. Salvador, muito bom dia, TAN 3845. Bom dia, prossiga. Seria confirmar só as autorizações agora que estão sendo feitas pela Pereira 50. Pro 040 chamando controle já 98 Golf Lodge. Alô, Salvador, Zona 260, centro da informação ativa, autorização recife. Aguarde cópia de autorização, gol no 260. Saída prevista? Saída Puca, transição Aracaju. Puca, Aracaju. Passou servidor 363, o gol 765 na final. Já avisou? Agora visão com a pista. Após aproximação, chame torre, ano 1 decimal 3, gol no 765. 23. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango, quilógica decolado. Atendendo o setor de decolagem, subindo para o Uno, para o 090 inicialmente, gol quilógica. Mantém ainda o 040 na reta? Mantém ainda, aguarde para o cruzamento esquerdo, tenho tráfego de aproximação, pista 28. Passa a guarda. Quilosca, projeto com vara esquerda na proa de Lotar. Esquerda, proa Lotar, duas quilosca. Passou o serviço 364, abaixo está travado 765. O gol no 765, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 13 nós, ajuste 10, 14. Gente, gol no 765. 1765 no solo 06, libere primeira à esquerda, mantenha a posição na taxi alfa e chame o solo em 121.9. Gente, livra na próxima esquerda e chama 1219 na 765. Kiko Juliette desce para 2000 pés a curva na final do NDB, pista 28. Mike Kiko Juliette, final do NDB, ou melhor, do VOR, VOR pista 28. Aqui, nós usaremos o final do VOR da 28, mas Mike Juliette para 28. Poderia confirmar Mike Juliette? Receba. Eu não ouvi, poderia confirmar Mike Juliette? Mike Juliette descendo para 2000, reportará na final do procedimento VOR da 28. Afirmativo. Golo 7, Benson, prossiga táxi Alfa Juliette Gate 07. Alfa e Juliette para 07. Quilômetro, subatênio de voo 1110. E atenção, 1110, dos quilômetros. Eu seria autorização do Golan 260? Paulo Salvador, Golan 260. Golan 260 em contato com o Centro Recife agora, ainda não conseguimos sua autorização, aguarde. Mas escuta. Alfa Tango Serra, prossiga com a mensagem para o solo. Zero oito confirma a radial ideal de saída de Salvador. Quantas milhas se encontra de Salvador a localidade? Milha, será coordenado junto ao centro, guarde copo. A intenção é no 085 até o destino.